hoje não. Hoje sim. Hoje sim. Bandeirante. Começa mais uma Mulheragem! É brincadeira, tá, gente? Eu não engasguei, não. Mas, assim, já que foi uma brincadeira, eu quero anunciar, diferente das outras vezes, qual é o tema desse episódio. Esse episódio sobre brincadeiras. Sim, hoje nós vamos gravar um episódio sobre brincadeiras que rolam na hora do futebol. Quem nunca brincou no futebol? Por que estou falando quebrado? Não sei. Gente, pra gravar esse incrível tema, estamos aqui hoje com dois brincantes, né? Além de mim, claro, Pombo. O nosso amigo Chacal. É, eu acho que pra esse tema de hoje, normalmente eu me sinto um pouco bobinho, cara, não sei. É, né, cara? Pô, na verdade, eu acho que você tá meio ovinho. Não, não. É possível também, eu dois. Eu acho não. Que alguém quer ovinho, hein? Se quiser, tiver carente, a gente conversa, cara. Mas já que a gente falou de ovinho, vamos falar de um cara muito bom nos dribles, cara. O nosso amigo Robinho. É, cara, eu já fui bom de drible, cara, mas hoje em dia eu só jogo na zaga. Parece até um paredão. Tá certo. Caraca, peraí, eu acho que eu que fui o que não inventei uma piadinha com brincadeira de futebol aqui. Que merda, sou um pouco criativo mesmo. Mas assim, vou compensar minha falta de criatividade com os nossos dois convidados, né? Re-convidados, né? Dois aqui, um par. Parece até meio que um casal. Tá sabendo contar. Tô sabendo contar. Então vamos começar com o macho da relação aqui, nosso amigo Gustavo. Falando em brincadeira, acharem a Miss Canadá gorda. Isso é uma brincadeira de mau gosto. Concordo, cara, concordo. E completando então, né, a parte mais importante do relacionamento, claro, é a parte feminina, nosso amigo Imperiano. Anos. Olá, galera, tudo bem? Boa tarde, bom dia, boa noite. E a minha piada é o seguinte: brincadeira de criança no futebol é bom, mas bom mesmo é ser feliz com o molejão. Ah, moleque. Aí sim. É legal. É nóis. Caralho, é o pior, cara, é que pegando esse gancho aí, eu acho que toda brincadeira, pelo menos da nossa geração, né? Quem brincou, quem jogou aí linha de passe, eu não vou ficar aqui antecipando pauta, não, mas quem brincou dessas brincadeiras todas de pelada, normalmente fez isso ao som de molejão, né, cara? Eu acho que até merece uma trilha sonora. Com certeza, com certeza. Em molejão. Muito bem observado. Por que, cara? Você brincava de salada mista com a galera do futebol? É, acho que eu. Não, ele brincava de meia mesmo. Quem nunca? Aí, por falar em meinha, cara, eu tava no restaurante, né? Com a galera, né? Brincando, falando merda, que calma só fala merda, né? Aí eu bati na mesa e falei, porra, quem nunca fez meinha na vida? Aí, tipo, faço a brincadeira pra ver quem vai se acusar, né? Aí tem uma mulher. Só pra testar mesmo as pessoas. Né? Aí, cara, todo mundo ficou quieto, só o moleque no canto da mesa. Ih, tá maluco? Nunca fiz essa porra, não. Ficou todo revoltadinho, cara. Façam isso, cara. No domingo, entendeu? No domingo, na família toda, vocês façam isso que muita gente vai se acusar. Ah, tá. Fazer a brincadeira, né? Achei que você tava falando pra fazer meinha. Não. Todo mundo sabe que o Imperiano faz isso pra poder saber em quem ele pode isso. Né? Pra saber quem ele pode tentar alguma coisa. O Imperiano não tem que ficar pra ninguém. Afinal, nem é todo mundo que tem dinheiro que ele tem pra fazer recalchutagem depois. Vou entrar então nesse assunto maneiro logo depois dos recados. É, cara, parece que chegou aquele momento de passar a mensagem do boleiragem, né, cara? É bem por aí. E assim, cara, eu, na verdade, fico com essa dúvida, então eu vou perguntar pra você, cara. Quem quiser entrar em contato com boleiragem, tem quais meios aí? Cara, se o cara quiser falar com a gente, ele pode deixar comentário lá no nosso site, 10ou2.com.br. O cara pode entrar na nossa página do Facebook, que é facebook.com/blog10ou2. O cara pode interagir com a gente lá no Twitter, que é twitter.com/blog10ou2. blog 10 ou 2. E ele tem também o meio mais simples de todos, que é mandar um e-mail pra boleiragem@10ou2.com.br, né, cara? Porque, convenhamos, todo mundo tem e-mail, né, cara? Todo mundo tem e-mail, mas eu pensava que o modo mais simples fosse mandar um pombo-correio, cara. Não é não, né? Também essa tem pombo-correio, sinal de fumaça. Pode até mandar mensagem em garrafa, só que não vai chegar pra nenhum de nós, porque a gente não mora perto da água. Ah, mas pode. O cara pode tentar. Só uma garrafa de original, tenho certeza que vai chegar aqui pra mim, cara. Ah, é verdade. Excelente, se quiser mandar garrafa, pode, galera. Pode mandar, só de original ou melzinho. Melzinho. Bom, eu queria pedir também pra galera espalhar a mensagem aí do Boleiragem, né, cara? Espalhar a palavra, falar pros seus amigos, pra sua família, conta pra todo mundo aí, bota todo mundo pra ouvir, entendeu? Que a gente tá precisando de mais ouvintes. Exatamente. Não, espalhar dependendo da palavra, né, do Boleiragem. Não são todas as palavras do Boleiragem que podem ser espalhadas por aí. Muito cuidado com isso. Mas é. Sabe o seguinte, você pega as palavras educadas e boas, mas em algum momento você vai encontrar. E aí você espalha pras pessoas. Pode escrever, pode escrever. Mas é isso aí, galera. Apresente pros seus namorados, seus namorados, entendeu? Seus professores, namorado. Seus amigos de escola, de faculdade, exatamente. Galera do trabalho, entendeu? Cara, ouve o Boleiragem na aula e começa a rir. Atrapalha a aula do teu professor, ele vai perguntar o que, que você tá achando graça, entendeu? Aí você vai lá e fala, não, só tô no podcast aqui, Boleiragem, bom. Eu aposto divertido. Que nesse momento o professor não estará com raiva do Boleiragem, ele vai ficar curioso para ouvir o Boleiragem, é assim que funciona. Com certeza. Não, o professor é o de menos, mas vai ter uma turma inteira falando, caraca, eu posso rir também, cara. É, eu posso me fuder no vestibular, isso aí. É isso aí, cara, Boleiragem desvirtuando os jovens. Tá sendo. Vamos pro nosso assunto principal, então? Vambora, partiu. Então partiu. Então, vamos falar aqui de golzinho. Pombo, já jogou golzinho de quatro? Caralho, já? Você quer falar de golzinho ou quer me chamar, porra? Eu já joguei golzinho de quatro, você quer saber? Já jogou. É uma brincadeira muito comum de crianças, cara, golzinho. Pode querer, pra quem não sabe... Quatro que não é conheço não, hein? É, eu também não tô sabendo dessa modalidade especial, não. Pra quem não sabe o que é o golzinho, galera, golzinho é quando você tá jogando num lugar que não é necessariamente um campo de futebol, então você, tipo, meio que improvisa o campo ali e você faz aquelas traves também improvisadas, assim, o clássico do futebol carioca. Normalmente a galera fazia o gol usando chinelo pra marcar as traves, sabe? O Pereira normalmente atua com trava improvisada também, cara. Entendi. Não, não. Sem trave. Eu só jogo com baliza, trave não. Entendi. O Pombo joga com trava, é diferente, joga com trava. Tá ligado? Trava. Joga com trava, joga com boiolisa só. Cara, essa parada que vocês estão falando desse assunto específico de trave, eu lembro que tinha um moleque que jogava na minha rua, assim, ele morava na minha rua, ele era filho de um político, um deputado lá, então ele tinha uma condiçãozinha financeira melhor, e aí, tipo, ele tinha golzinhos, cara, porque a armação era de metal, assim, soldado, sacou? Uma parada top, assim, maneira. E aí, quando a galera ia jogar, a galera chamava o cara só por causa do golzinho. Não, o moleque tá jogava bem, jogava na moral, o moleque era bom. Mas assim, eu o principal de chamar era interesse, era golzinho, com certeza. Exatamente, cara. E, pô, era mó luxo, né? Você, tipo, deixar de usar aquele chinelo improvisado e usar, pô, o golzinho maneiro. Você podia fazer gol, pô, assim, o golzinho tinha altura, então, pô, dava pra fazer aquele golzinho ali, tipo, o chute no alto, sacou? A bola por cima de todo mundo, caindo dentro do gol. Porque, assim, quem já jogou com chinelo sabe que quando a bola passa no alto, é porradaria pra... Uma certa altura, fica aquela discussão, ah, foi gol, não foi gol? Exatamente. A bola passou por cima do chinelo, se foi trave. Se foi trave, não foi. Pois é, esse que é o lance. Então, aqui, eu como moro perto da praia, eu joguei muito futebol de chinelo. Porra, então a discussão disso era toda hora, mano. Porque a bola passava, sempre batia naquele morrinho, às vezes, e batia na trave também. E eu ficava naquela discussão, foi gol, não foi gol, se valeu, se foi pra fora, foda. Pode crer, cara, exatamente. Isso daí é o que mais acontece, assim. Justamente pela situação improvisada do campo, né? Sim, sim. Mas aí depois, um pai de um amigo nosso, ele trabalhava com uma, tinha uma loja de construção. Aí depois de um tempo, ele cedeu os canos de PVC pra gente fazer o golzinho e tal, pequenininho. Aí ficou show. Mesmo se a gente juntasse o dinheiro, ficava barato. Tipo, era 5 ou 6 reais um um cano de um metro, mais ou menos. Meu caso foi diferente. Tem... Naquela época tinha aquela loja Ultralar e Lazer. A galera do Rio deve lembrar. Caralho. Tipo, então, eles vendiam golzinho, né? Meu irmão pediu de Natal. Caralho, foi tipo, presentão, né, pô? Vale porra nenhuma, né? Mas só que o significado pra criança era muito maior. Valia como se fosse uma bicicleta aquela porra pra gente, né? Porque quem jogava com baliza? Ninguém. Pô, era atração da rua, né, cara? Era atração. Era, porra, sensacional. E a gente jogava aquela porra até enferrujar, mano. Aí o outro comprava outra e ia revezando. Mas, porra, realmente era muito bom. Era maneiro mesmo. Você falou de comprar golzinho. Eu acabei de lembrar de uma parada que outro dia eu tava vendo. Eu fui numa loja. Todo mundo... A maioria das pessoas aqui sabe que tem uma filha pequena, então eu frequento muito loja de brinquedo. E aí, de vez em quando... É, só por isso, claro. Não é pra ficar sonhando com os brinquedos que eu quero comprar e não posso, senão vão aparecer um retardado. Mas não é isso, não. Mas assim... Sabe que brinquedinho, bonequinho é coisa de retardado. É, exatamente. É tipo isso. Mas aí, porra, eu frequento muita loja de brinquedo e às vezes eu vejo golzinho. E, cara, é golzinho do Homem-Aranha, golzinho do Ben 10, golzinho dos Transformers. Eu fico pensando, cara, cadê o golzinho do Ronaldinho? Cadê o golzinho do Neymar, que seja? Sei lá, cara. Não, pô, golzinho do Robinho. Pô, um golzinho de um jogador de futebol, cara. O que tem a ver o Homem-Aranha com futebol, cara? Que Transformers, cara. Ah, porra, ele fez a rede, cara, com as teias, cara. Porra, sabe de nada. É justo. É, deve ser a justificativa do cara do marketing. Tá tramando com o Goku. O cara usou a rede de teia. O golzinho, voltando na pauta original, o golzinho era jogado normalmente também quando você tinha pouca gente, né? Porque assim, golzinho você consegue jogar até um contra um, consegue jogar dois contra dois. Então se você não tiver, tipo, gente pra formar dois times, sei lá, que normalmente você precisa de 10 pessoas pra formar dois times e jogar bola. Não chega a isso, dependendo do tamanho, eu acho que 5 pessoas dá, assim, um gol normal. Mas num golzinho, eu acho que 2 pessoas já tá bom de início, assim. Outro dia mesmo, a gente tava combinando com a galera do antiga da escola de jogar na praia, tipo, oh, vamos voltar a jogar o golzinho e tal, só pra relembrar. Golzinho? Sim. Sério mesmo? Sério? Caralho. Eu acho que eu não sabia que era possível, mano, pra mim meio que explodir a tua perna se você tava jogando golzinho depois de 20 anos de idade. Pois é, cara, eu nunca vejo adulto jogando golzinho. Sabe qual foi a única vez que eu vi adulto jogando golzinho, cara? Foi numa novela com o Banacan. Caralho. Os caras jogavam golzinho na rua. Porra, 10 anos cara, atrás também, né? Quem joga golzinho é criança, cara. Normalmente o que o adulto faz é contratar um campo fechado, que é pra ninguém interromper. Mas aí é que é a parada. A galera tem maior dificuldade de a gente se encontrar. Então pra gente começar a voltar a jogar futebol, a gente começou de baixo, começou pequeno, tá ligado? Pra depois a galera foi aparecendo e a gente pensar, pô, vamos fazer jogar um futebol num campo, alguma coisa assim. Mais pra chamar a galera, tá ligado? É, eu acho que pro Goku, né? Pro Goku o golzinho é normal, que o Goku tem tipo 1,25m, então, pô, dá até pra ele agarrar no golzinho tranquilo. É, na horizontal eu sou 1,25m mesmo. Ah, é. Isso. Olha só. Na vertical é 1,30m. Entendi. Mas assim, nesse aspecto aí de jogar golzinho com menos gente, etc, na verdade a maior parte dessas brincadeiras de futebol acontecem quando você ou não tem um campo, ou não tem gente suficiente pra jogar, né? Uma muito clássica, cara, que acontece quando você tem campo, por exemplo, mas não tem gente, é o famoso cascudinho, né? Alguém sabe dizer o que é o cascudinho aí? Cara, cascudinho eu tô conhecendo agora. Cara, cascudinho... Meu irmão, eu sei que tem nuances... sabe, nomes diferentes de várias regiões, né? Mas só que eu nunca aceitei esse nome, cascudinho, cara. Poderia ter qualquer outro nome dessa brincadeira, mas do nada alguém chegou, vamos brincar de cascudinho. Mas, cara, a gente já brincava dessa porra há muito tempo, nem tinha nome, sabe? Eu sempre achei zoado cascudinho, só queria falar não, isso. Não, mas eu ainda não entendi o conceito de cascudinho, explica aí. Não, cascudinho é o seguinte, na minha região, pelo menos, era o seguinte, você tinha um goleiro e duas duplas, eu de repente você podia até jogar com trios, mas a gente jogava com duplas, né? Contra o goleiro, então, tipo, você tô ligado. Já joguei isso. Já joguei, mas não tinha nome, tá ligado? Mas eu acho que tinha uma ligação com, tipo, cascudo, você dá um cascudo em alguém, caso tomasse gol, ou se você fizesse gol, sabe? Isso. Mas era no início, começou assim, com uma parada assim, entendeu? O idiota resolveu fazer isso. Aí. Cara, eu acho que é o seguinte, tipo, de repente, a primeira vez que jogaram isso aí, jogaram no campo, porra, super cascudo e tal, e aí botaram o nome de cascudinho. Puta que pariu, é. Tu acha mais normal que as pessoas se agridam, porra, e eu que tô errado de achar. acho que o ovinho malho era bom pra caralho. Quem não gostava? Porra. Exatamente, que é? Ele tá que entrando que aí. Era bom pra caralho? Ovinho malha. Ovinho malha. É, então, porra, ovinho malha, na verdade, é uma brincadeira que no Rio de Janeiro, a maior parte dos lugares que eu conheço, a gente chamava de ovinho porrada. Que consiste no seguinte: a galera tem uma bola, tem uma cabeçadinha jogando ali, e tipo, todo mundo fica tentando driblar todo mundo. Se alguém toma um ovinho, todos os outros jogadores estão credenciados a dar porrada nesse cara até ele chegar e encostar em algum lugar qualquer lá que tá determinado como lugar. Que geralmente tá meio quilômetro de distância. Exatamente, tem que ficar muito longe. Sacou? Aí assim, você tem que torcer. Tem que ficar longe. É, você tem que torcer pra não levar uma banda antes de você chegar no totem, né, cara? Não, você tá. Isso é muita maldade, cara. Isso é muita maldade. Exatamente. Mas eu já vi um cara tomando e foi muito merecida, porque em escola sempre tem aquela galera que se acha malandra, né? Aquela galera que acha que veste a roupa da moda. Então os malandrões lá resolveram se posicionar no portão, que era pra encostar, né? E então, quando ele tomava o vinho, eles iam lá e batiam na galera. Eles ficaram fazendo isso direto, mó tempão. Só que teve uma hora que um desses caras foi chutar a bola. A bola não, a latinha, né? Que era a latinha, né? A gente amassava a latinha de coca e... Opa, sem jabá, não, coca. Ah, já fiz muito isso também. É. E ficava jogando. Cara, o moleque deu um azar, que na hora que ele foi dar um bicão, sabe? Parece que alguém se antecipou e deu um toquinho na lata e passou debaixo da perna dele. Caralho. Ai, caralho. Meu irmão, ele tentou encostar. Quando ele foi encostar, cara, deram uma banda no moleque. O moleque apanhou muito mesmo. E, tipo, era um moleque meio orgulhoso, sabe? Naquela época era moda usar sapato social na escola. Ia toda arrumadinha é ele. Caralho, que sapato social na escola é foda. É. Não, pra tu ver o nível da parada. Cara, o moleque, por dentro, o moleque tava caindo em lágrimas, chorando, mas ele ficou quieto. Sabe quando o moleque apanha, toma porrada e fica quieto? Sabe? Mas o moleque era obrigado pelos pais a usar sapato social na escola. Não. Caralho, época... do moleque, a ponto de querer agredir o moleque no meio de um jogo inocente, cara. Não era isso, não. Naquela época tava na moda camisa Elos. Não sei se vocês lembram dessa porra. Então a galera, camisa da Elos e calça da Elos, da Guess. Então a galera diferentona achava que vestia essas porras e sapato Mr. Cat, e, sei lá, era ser fodão. As mulheres, pô, tu presta atenção, possivelmente iriam gostar disso, mas. Na minha época, nego usava na tênis hippie, cara. Pô, na minha época, geral usava aquele Olímpico zoadão mesmo preso e tava tudo certo. Olímpicos coisa era clássico, era clássico. Agora, por exemplo, esse. Tem que ser amarrado na canela. Por exemplo, esse ovinho é uma versão variante dessa parada, cara, que é o porradobol, que você simplesmente pegava a bola e tentava acertar com um chute o seu. Esse ovinho. É o racha, mané. Esse é o racha, mané. Mas então... É o racha, mané. Porradobol. É o racha, mané. É, mas a gente conhecia no... Explica o racha aqui. Explica o racha aí. Não, porra, então o racha, mané, pode ser diferente do porradobol, porque como é que funciona o racha, mané? O racha, mané, é o seguinte, alguém, né, tá lá no meio da pelada, com a bola no pé e tal, tá lá correndo com a bola. Do nada desvirtua essa situação a partir do momento que algum ser escolhido aponta pro alto e fala que é o racha-mané. Ou seja, quem estiver com a bola próximo, quem estiver com a bola dominada, ou quem simplesmente estiver ali na veia e ser sacaneado, vai ter uma porrada de todo mundo, até a bola ser afastada. Essa aí é foda. Aí o que nego faz? Nego vai, pega a bola, e quando vem geral pra cima, tu pega e chuta a bola em cima de outro otário, sabe como é que é? Exatamente. Aí a bola pra cima. Não. Nesse exato momento todo mundo se vira pra cima dele, cara. Não, o porradobol era diferente. O objetivo era você pegar a bola e acertar os outros, não você tomar porrada, tá ligado? Não, então, mas você toma porrada se você tiver com a bola. A bola é tipo a marcação do fudido, entendeu? Essa galera de Nego era muito bem educada, cara. É muito educada essa galera. Mas só que o maneiro do Racha Mané, Racha Mané era um jogo que exercitava a espragem, entendeu? Exercitava o molejo, a ginga brasileira. Por quê? Tinha muito nego audacioso que não se contentava simplesmente em chutar a bola em outra pessoa. Ele não, ele tinha que ser melhor e ele tinha que driblar tanto a porrada quanto quem viesse pra pegar a bola, entendeu? Ou seja, você chuta a bola em cima do cara, o cara tá beleza, o cara domina a bola e sai correndo com a bola. E às vezes voadora, né, cara? O cara voadora, às vezes não. Golpe que não voadora, entendeu? Exatamente, dá vale dar aquele toquinho, sabe? Tu dá aquele toquinho pra perna de quem tá distraído e dá aquele bandão, sabe? Dá aquele bandão na perna de apoio, tá ligado? Assim, A jogada do porradobol, já tava confundido. Do El Racha Mané é você acertar ou a boca do estômago do cara ou o saco dele. Porque nesse momento ele cai e não consegue ter reação e a bola continua perto dele. Ou seja, ele já tomou o golpe inicial, ele vai tomar mais 38. Tranquilo. Cara, a parada que eu fazia era tipo, quando a bola vinha pra mim, se a galera tivesse um pouquinho distante, eu esperava a galera chegar bem perto, e quando tivesse perto, eu levantava a bola perto de alguém que tava próximo, entendeu? E aí assim, o que acontecia com o cara? A bola tá no alto, ele tá vindo de frente, a bola vai encostar nele e tem 500 pessoas perto dele, porque todas elas estavam correndo com ele pra cima de mim. Aí, cara, eu já levantava no cara e já saía batendo. Cara, é muito engraçado, cara, é muito divertido. Pô. Teve uma... Às vezes dava uma briguinha foda em relação a essas brincadeiras de porrada. Às vezes dava, porque sempre tem um esperto que bate quando a bola não tá no cara, né? Sempre tem um, cara. Assim, normalmente dá uma merda, mas a pior merda que eu já vi no racha foi o seguinte, que é um moleque escrotão, que no meio da pelada ele se desentendeu com todo mundo, e a bola era dele, sabe como é que é? Aí no que a bola era dele, ele pegou a bola e falou, vai todo mundo tomar no cu e tal, vou levar a bola embora. Alguém pegou e gritou, é o racha, mané. Caralho, muito bom, muito bom. Foi geral correndo atrás do moleque, eu nem sei quando é que o moleque foi parar, que eu fiquei rindo dentro do campo, sabe como é que é? Porque, e o moleque não podia, não queria largar a bola, porque a bola era dele, e ao mesmo tempo ele queria sobreviver, mas eu não sei se ele conseguiu. Ele queria sobreviver e ficar com a bola, ele tinha que escolher um dos dois. Exatamente, mas a bola também, tinha perdido a sua bola. E agora? Cara, eu queria muito ter sido o cara que gritou racha mané. Ele tem a minha admiração eterna. Pior que eu acho que o cara fez sacanagem, mas acabou dando certo, entendeu? Naturalmente veio o grito de guerra, né? Que é geral, e foi o que aconteceu. Geralmente pra cima do cara, pareceu um exército de maluco. Caraca, que genial, cara. Quando eu era moleque, a gente jogava muito essas paradas, assim. Só que elas não eram as brincadeiras mais comuns. Porque, assim, isso normalmente a gente jogava o vinho porrada, o racha-mané, essas coisas assim, na escola. Mas, pô, a maior parte das brincadeiras de futebol que a gente fazia eram com a galera da rua, né? A galera que morava perto da gente. E aí, pô, tu vai jogar com os molequinhos ali da tua rua, normalmente você vai jogar aquela paradinha mesmo, assim, tipo, que é... Bota o gol ali, é o portão de algum vizinho, entendeu? Ou é a parede de alguém que nego risca um gol ali, ou bota o próprio chinelo mesmo, entendeu? Ou é chinelo, ou se for na rua, você marca, você tiver um jeito, você marca ali mesmo, foda-se. Exatamente, a gente jogava muito assim, era altinho, sacou? Um toque. Altinho é clássico quando a gente fazia antes de jogar futebol. Pra gente ir aquecendo e tudo mais, a gente jogava altinho e tal. Sempre rolava umas situações bem engraçadas que nem errava um chute, acabava caindo no chão, cara. Ah, normal. Exatamente. É assim, o altinho é meio que um aquecimento, só que eu acho muito divertido porque o altinho é o jogo da zoeira alheia, sabe como é que é? Porque toda vez que você vai fazer altinho, tem sempre aquele cara que estraga o altinho, sabe como é que é? Uhum. E todo mundo, pelo menos na minha galera, todo mundo é zoeiro o suficiente pra primeira oportunidade dar a bola pro cara se complicar. O cara já não tem habilidade. Aí o cara pega e dá aquela bola zoada, tipo, dá aquela bola ruim pra caralho de dominar. Dá aquela bola que vai lá na puta que pariu. Na orelha do cara, entendeu? Aí quando o cara erra, geral ainda fica zoando o cara, dá mó pena. Não, e foda que eu jogava na praia, nem eu era babaca, eu jogava direto na direção da água, mano. Era foda. Aí isso que aconteceu uma vez, o moleque foi pegar a bola, não viu que tava indo em direção à água, o moleque, quando foi dar o chute na bola, a onda pegou ele, mané. Caralho. Caraca. Aí coitado. O moleque ficou tão sem graça que ele pegou a bola, devolveu e foi embora pra casa. A sacanagem clássica do altinho na praia é tipo assim, quando a bola, você... A bola, tá todo mundo fazendo altinho lá. Aí quando tu acha que a bola vem pra você, tu dá só uma cavadinha assim com a da areia com a ponta do pé. Aí quando tu vai pra a pessoa, tu joga meio quilo de areia na cara da pessoa aqui da bola, e o cara tem que dominar a bola, senão ele vai ser zoado. Caraca, assim, que maldade, cara. O maneiro do altinho na praia é que você pode se jogar à vontade pra pegar a bola, né? Isso, porque... Exatamente, exatamente. Chego da... cansava de dar bicicleta na bola pra tentar... Continuar no ar é muito engraçado. Que pariu, tá habilidoso, hein, cara? Pô, cara, vou te falar que essa parada de bicicleta me lembrou uma parada que a gente jogava na rua, cara, que era linha de passe. Não sei se vocês lembram dessa parada. Normalmente ficava um goleiro lá na parede de algum muro de alguém e os outros dois jogadores ficavam trocando passe, sacou? Tem um toque, você pode dar um toque só. A linha de passe você pode dar mais de um e às vezes você faz pelo alto também. E a gente jogava isso direto na minha rua e eu dava bicicleta no asfalto, cara. Caralho. Eu era conhecido que como isso, cara maluco que dava bicicleta no asfalto. Eu fazia isso só com um cara que era meu vizinho, que era desafeto, eu fazia gol de bicicleta nele pra ele passar vergonha. É, e fazia várias vezes, cara. É verdade. Assim. Fazia várias vezes, cara. Era muito escroto. Naquela época, teu apelido era maluco da bicicleta e hoje em dia teu apelido é cicatriz nas costas, né? Pô, nem mas, era. Assim, a linha de passe eu tô lembrado, porque a linha de passe era aquele que tinha o valeu, não era não? O valeu? Como assim? A tua linha de passe não tinha o valeu, não? A linha de fase que eu jogava, que era assim, tá geral tocando a bola. Aí tem uma hora que se afasta muito, né? Ou porque alguém tocou no alto errado, a bola foi lá pra casa do caramba. Aí o goleiro pega e fala, valeu. No que o goleiro fala, valeu, tem que chutar de onde a bola tá. Sabe como é que é? Tipo assim, pô, cara, maneiro, caralho! Aí o goleiro fala, valeu! Porra. Aí tu tá fudido, tem que chutar de onde o goleiro falou, valeu. É porque assim, nesse jogo tem uma parada que é o seguinte, se você chutar pra fora, você vai pro gol. E aí o goleiro vai pra linha, entendeu? E então, porra, maneiro essa regra. Se o goleiro encaixar também, verdade, verdade. Pô, maneiro essa regra, cara. Onde eu jogava. Eu não conhecia, não. Valeu. Um toque normal eu já conhecia. Agora, essa parada do valeu, eu nem sabia. Valeu, tem. Que aí o goleiro se aproveita da. Pô, mas aí é malandragem do goleiro. Se o maluco tiver lá na ponta do valeu, ele vai falar. Pô, valeu. Sim, mas faz parte do jogo. Você não pode deixar a bola ir pra lá. Tem que fazer a parada cadenciada, tem que tocar próximo da área, entendeu? Se você der mole, vou arriscar um passe diferente aqui. O maluco não dominar ou dominar errado, a bola foi lá pra casa do caralho, o goleiro falar valeu. E era um muito toque que você cara... jogava. Oi? Um toque que você jogava, vocês não podiam chutar de dentro da área, né? É, foi fora da área. Quando não, só fora da área, você valia fora da área. Porque ia ser porra, ia ser escroto. Exatamente. O goleiro já é cheio de desvantagem, ia ser uma desvantagem, mano. Essas brincadeiras são legais, cara. Vocês lembram de uma brincadeira que o pessoal fazia de vôlei que se chamava cinco cortes? Ah, lembro, claro, pô. A galera ficava dando passe de vôlei e no quinto a pessoa tinha que cortar em alguém, sacou? Na cara, né? Já, cara. Exatamente, normalmente na cara. Já jogaram isso com futebol? Vai fazendo o altinho no quinto passe. É, geralmente fazia isso no altinho, cara. É, eu joguei, cara, mas era difícil pra caralho, cara. É difícil, é bem difícil. Era mais fácil você acertar a casa do vizinho do que acertar um coleguinha. Não, é o curioso aí, galera. Rapidinho, o curioso desse jogo é que aumenta em, sei lá, 90% a chance de você acertar o saco de alguém com a bolada, né? Porque toda vez que eu jogava esse jogo, acontecia de alguém na hora de dar o corte acertar o saco. Era impossível você parar um dia pra jogar isso ou algo parecido e no meio da porrada, no meio daquela que vai no peito do pé, tu não acertar. Porque fica uma roda de pessoas, né? E dificilmente o chute vai pra cima. Normalmente o chute sai reto e acaba indo no saco da pessoa. Não, dependendo da situação, cara, tudo cabeça, acaba, né? No saco, cara. Tudo termina no saco. A segunda brincadeira que ele mira o saco das pessoas, cara. Tá muito errado, cara. O Pombo faz essa parada de maldade, cara. Quando eu jogava pelada de sábado, quando eu ia pro gol, ele sempre acertava um chute no meu saco, cara. Cara, não tinha um sábado que eu saía de lá. Caralho, como é que você teve filho ainda? Pois é, cara, eu sempre me perguntei. Deu tempo, ele tinha partido da pelada e conseguiu decorar. Mas é, a resultado disso é que quase todos os meus amigos falam fino. Tipo, entendendo. Vai descrever. Pô, aproveitando que você falou de cinco cortes aí, cara, vocês jogavam futebol aí também, cara? Cara, futebol é uma parada que é difícil pra caralho. Eu tenho um pouquinho de dificuldade de jogar, porque eu não sou bom em jogar futebol, então eu sou uma merda jogando futebol. Pô, cara, eu raramente joguei futebol em praia, essas coisas assim, mas onde eu morava, na época de moleque, assim, a casa que eu morava, ela tinha um muro com uma grade em cima. Caramba. E aí essa parte da grade em cima, ela era mais ou menos na altura que ficaria uma rede se você estivesse usando crianças como parâmetro, entendeu? Então a gente fazia o seguinte, pela grade dava pra você ver a rua, e da rua você via o quintal da minha casa. Então ficavam dois dentro do quintal, dois fora, e a gente ficava jogando, usando a grade como rede, cara. A gente jogava futebol lá, era divertido, cara. Foi maneiro. Eu tenho uma curiosidade sobre futebol, que na verdade, eu não tentei, assim, de verdade jogar futebol, porque eu não gosto de praia, e a areia tem um imã com os meus olhos, assim, eu acabo se eu for pra praia e fizer qualquer coisa que levanta areia, vai pegar areia pra caralho nos meus olhos, eu vou ficar na merda. Agora, quando eu jogo, né, a galera da pelada fica me zoando de jogador de futebol, porque eu gosto de levantar a bola pra fazer lançamento e tal, essas paradas. E o pessoal fala que eu tinha que jogar futebol, entendeu? Então, mas se um dia inventarem o futebol indoor, aí pode ser que... pode ser que eu me arrisque. Não que eu vá fazer um shark attack ou dar uma bicicleta aqui pro nosso amigo Chacal, mas eu acho realmente legal, assim, quando você joga, né, fazendo a bola... A bola... Como é que eu falo? Bola voar? Não. Atravessar outra rede? É, quando você bota a bola pra fazer o lançamento oblíquo da parada, sabe como é que é? Porque eu acho que... rola um cálculo, entendeu? Rola um cálculo de engenharia ali, um negócio maneiro e tal. Eu acho legal você calcular onde é que a bola vai cair. Agora, não, cara, não fala lançamento não, cara. Eu sou traumatizado com isso, cara. Porque o Pombo, você vai jogar pelado com ele, cara, ele joga futsal, entendeu? E futsal não faz o cruzamento e o lançamento, cara. Ele é capaz de chegar na lateral direita e querer cruzar a bola pra ele meter de cabeça. Cara, é futsal, é diferente, não é campo. Entendeu? Lançamento dá pra fazer. O problema é que ele quer fazer lançamento com trajetória parabólica, sacou? Pô, o maluco quer ser o Gerson. Pariu, cara. O Imperiano tá reclamando, mas ele já recebeu umas 80 assistências minhas assim, entendeu? E ele tá reclamando. É uma imagem da ingratidão Imperiano, esse cara, mano. Cara, mas futsal é foda você fazer esse tipo de lançamento. É o... Não, é foda, mas se eu consigo mais vezes do que eu erro, porra, tá bom, pô. Exatamente. Agora, o Pombo falou de uma parada que eu achei maneiro, que é o seguinte: esse negócio de você tirar a bola, assim, de você pegar a bola com o pé e fazer a trajetória maneira e etc. Eu lembro na época que eu jogava vôlei, sim, vôlei mesmo, não futevôlei, e eu gostava de ser líbero, cara. Assim, a minha posição mesmo era levantador. Eu era um bom levantador, por incrível que pareça. Era a única posição que eu conseguia jogar de verdade, porque eu sempre fui baixo. Mas eu gostava de jogar como líbero, porque eu tirava sempre com os pés, cara. Eu sempre pegava com o pé e dava o passe certo na mão de alguém. Caramba. Eu acho que jogar futebol ele contribuiu muito pra isso, cara. A gente era muito baixinho, a gente não é alto agora, né? Mas a gente era muito baixinho no ensino médio e nós fomos convidados pra jogar no time da escola, no time de vôlei da escola, que só tinha maluco alto. Que isso? Porque a gente fazia bem o papel de líbero tirando as bolas com os pés. Agora, voltando agora para a parte de futebol mesmo, qual a brincadeira mais clássica de todas, cara, de futebol que a gente vê em tudo quanto é lugar? Cara, vai começar um jogo de futebol, fica começando a transmissão naquela hora que os caras estão falando da escalação, falando tipo de qualquer outro assunto, não sei o que, coisa e tal, os jogadores estão em campo fazendo aquecimento, o que que eles estão fazendo, cara? O que que eles estão brincando ali no bobinho, campo? Bobinho, né? Bobinho, cara, é o bobinho, famoso bobinho. Alguém consegue explicar pro ouvinte o que que é a brincadeira do bobinho? É a sacanagem simples, cara. Todo mundo, a roda de faz de uma amigos, rodinha. Exatamente. E aí fica um né, vulgo otário, vulgo bobinho, vulgo que se fudeu. É. E foi escalado. Normalmente é quem falou a merda mais escrota. Vai pro bobinho. Aí essa pessoa fica lá no meio e todo mundo fica tocando a bola um pro outro e fazendo o cara que nem o maluco lá suar até morrer. Até fica lá, não, é até ele interceptar a bola, né? Exatamente. Se ele conseguir roubar a bola, você é o bobinho. É, aí ele bota o cara que errou o passe pro bobo. Sim, sim. Só que normalmente o bobinho acaba depois que o cara toma um drible desmoralizante, todo mundo cai no chão e fica rindo do cara. Exatamente, exatamente. Ou quando rola porrada. Porrada. Isso, eu lembro isso na terceira série, cara. A gente tava jogando bobinho, e sempre que você tomava um bobinho, você sempre, por exemplo, se você tomava um drible, ia somando, tá ligado? Aí pra você sair, você exatamente. Cada vez que você tivesse um, você tinha que descontar exatamente o valor que você já tomou de dribles, de morte. Pô, tá fudido, você vai ter que virar um era Ronaldo. Fora. Cara, teve uma vez que eu tava com umas 10, mano. Cara, e tinha um moleque que tava me enchendo o saco toda hora. Ah, otário, toda hora tomando drible. Moleque, eu fiquei tão puto com esse moleque, que eu corri a escola inteira atrás desse filho da puta. Esse moleque correndo de medo. Então, moleque nu. Hã? Não, ainda não tinha essa modalidade, não. Ainda não tinha essa opção, não. O moleque ficou cheio de medo. O moleque nunca mais fez essa brincadeira, depois ficou quase enchia de porra. Claro, pô, vai tomar um câmera de bobeira aí. Tá maluco? Eu correria também, pô. Não, engraçado que eu tava tão possesso da vida que teve 10 negros me segurando e saindo arrastando todo mundo, mano. Pô, processo não, Super Saiyajin, cara. Eu tenho um correto, pô. Não, era novo, eu não tinha Super Saiyajin ainda. Ah, entendi. Mas assim. Você só cortava o rabo do macaco, né? Então, cara, só que eu acho o seguinte: se você tá no bobinho, você dá um drible no cara e não zoa, eu acho que você não merece estar no bobinho, cara. Você não merece participar da roda de bobinho. Se você tá lá no bobinho, no começo, você tem que tocar a bola pro lado, você vai lá e dá uma caneta no cara ainda e depois toca a bola pro lado, eu acho que você tem direito até, não sei, cara, de zoar o cara e ganhar a porra dele. O moleque tava enchendo a porra do saco, mesmo o moleque toda hora. Aí já tava chato. Ele que driblou todas as vezes? Ou não? Não, pior que ele não driblou nenhuma vez, filho da puta. Ah, então é um otário. Ah, é otário. Agora, dessas brincadeiras que rolam antes do jogo, assim, antes do jogo começar, né, quando é uma pelada, tipo, não um jogo oficial, normalmente você consegue ter uma distância razoável, assim, alcançável entre um gol e outro. E aí a galera faz aquele famoso gol a gol. Quem é que já jogou isso? Eu jogava direto. Cara, eu joguei muito. Joguei bastante também, cara. Gol era uma brincadeira bem simples, né? Eu acho meio chato também. Fica um jogador em cada gol e fica chutando pra tentar fazer o gol. Mas você, quando você, porra, você e teu colega aí. Não tem o que fazer, né? Não tem o que fazer, tá esperando a galera chegar e tal, tu vai jogando. É aquele jogo. É igual intervalo de FIFA. Tu vai jogar FIFA no load, aí você fica chutando pro gol, essa porra aí. É tipo isso, o gol a gol é a modalidade da galera que chega cedo na pelada. Entendeu? É isso. São os dois primeiros que chegaram, os três primeiros, aí ficou de fora. Aí tem mais regrinhas. Você não pode só pode chutar até a metade do gol, até da metade do campo. Exatamente. É. E quando você tem várias pessoas, e sei lá, você tem 4, 5 pessoas, não dá pra começar a pelada ainda, mas todo mundo quer ficar fazendo alguma coisa. Normalmente vai um cara só pro gol e os outros ficam chutando, entendeu? Até o cara cansar ou, tipo, sei lá, alguém. Ou chegar a galera. Ou chegando a galera ou alguém se voluntariar pra ir pro gol lá. E a galera fica dando altos chutes tortos. Exatamente. Ficou um monte de gente dando chute pra fora. O sonho seria esse cara que se voluntaria e ir no gol e tal, e tirar o cara que tá lá 80 minutos lá agarrando. A realidade é o cara que chega na pelada e já vem falando: pô, minha mão tá machucada, não vai dar pra agarrar, não. lá onde quando eu jogava, tinha regra: se você tomou o gol, você troca de goleiro. Entendeu? Ah, sim, é. Na minha pelada eu pra você também não ficar que nem um trouxa esperando a sua vez de jogar. Se o goleiro encaixar ou se o cara chutar pra fora, entendeu? Aí o que acontece? Fica uma porrada de cara fazendo a jogada segura lá, que é chutar a bola no meio do gol. É verdade. Agora, e quando tem um número quase certo pra começar a pelada e faltam só dois? Como é que a galera resolve o problema? Gol dentro da área, cara. Gol dentro da área. Tipo, gol dentro da área é uma modalidade que o próprio nome já explica como funciona, né? Tipo, não tem goleiro. Só vale gol dentro da área, sacou? A galera só tem jogador de linha, sacou? Isso aí, cara, isso é a coisa que mais cansa. Cara, isso cansa. Exatamente. Demora muito pra sair gol. Exatamente, voltar. Não, você corre. Você fica que nem o Marcelo Araújo correndo atrás dos outros. eu posso falar qual é a melhor arma do gol dentro da área no futsal? Só pra responder o inferior? Não, lançamento. Quando você está jogando dentro da área, você consegue. Segue um lançamento lá da zaga, lá da tua área, pro cara que passou, já tá lá na frente, o cara simplesmente domina a bola ou então bate direto de cabeça e é gol, entendeu? Pois é, não tem goleiro pra atrapalhar. Não tem então, goleiro pra atrapalhar. O cara consegue botar de cabeça. Não, mas geralmente você faz uma... Mas regra, não pode chutar até certa altura, pra também não ficar escroto, né? Porra, mas aí é foda, aí tem que fazer, tipo, um esquema, uma planta, tá ligado? Pra explicar essa regra aí. É, porra é foda, mano. Só pode lançamento até 2,5 metros. Abaixo disso, entendeu? Acima disso não pode. Não dá, cara. É que, assim, tem regras que são implícitas, né? Você, na verdade, tipo, quando você vai jogar o golzinho de chinelo, e tem aquela altura que tu sabe que não é, né? Só isso. Pode a bola se ela for rolando. Essa altura aí varia. Se é pro teu time ou pro time dos outros, né? Tem gente que fala, não vale ficar na banheira, entendeu? Aí também é relativo. Tem gente que consegue fingir que não tá na banheira. E aí fica na banheira, mas não fica, entendeu? O cara tá sempre aí naquela região ali e tal, é só dar 3 passos e tá na banheira. O cara que fica se fazendo de goleiro no golzinho. Pequenininho, o cara fica parado dentro do gol. Ajoelhado, foda-se, porra. Não fazer mais nada. Então, mas sabe qual é o pior cara que fica se aproveitando de regra, cara, e usando a parada da forma errada? O cara que quebra a regra implícita é o cara que fica guardando o caixão no totem, no ovinho porrada. Porque a gente falou que o ovinho porrada, o cara tem que correr até um totem lá, até um lugar qualquer, encostar uma parede, uma grade. Exatamente, uma parede, uma grade, alguma coisa assim. E a galera pode bater no cara até que ele chegue lá, né? E aí, tipo, fica o cara parado na frente da grade. Como é que o cara encosta na grade? Entendeu? A brincadeira tá rolando lá embaixo, lá longe. O cara correu, se esforçou e tem um malandro lá paradão em frente à grade pra dar uma banda no cara ou empurrar o cara. Ah, brother, eu dou espirra no maluco, dou uma voadora, mas eu bato no totem também, foda-se. Cara, eu tô com uma imagem na cabeça que tem um ovo em cima de um totem com um caixão. Tá muito complexo. Você não conhece a expressão de guardar caixão, não, cara? Não, cara, ainda mais no totem com ovo. Porra da caixão é aquele cara que fica esperando. Por exemplo, você determinou que num pique-pega, por exemplo, pra você tirar seu pé, você tem que bater em um determinado lugar. Só que tem um filho da puta que fica se esperando naquele lugar. Então, ou você tem que correr pra cima dele, ou você fica que nem uma barata tonta até o maluco resolver sair dali. Entendeu? É um apelãozinho. Ou então, no caso do ovinho porrada, você vai ter que quê? Ah, foda-se, eu vou bater nele, vou pra cima dele. Senão não vou conseguir. Senão todo mundo vai te alcançar. cansar e te meter a porrada. É. Tá, eu acho que a melhor alternativa pra combater, então, esse apelãozinho é, tipo, quando a bola chegar perto do cara, ele tem um racha, mano. Ele joga a bola dele. Resolve. Vamos falar da melhor brincadeira de todos os tempos? Pô, fala aí. Fala aí. Fudeu. Tô com medo, hein? Rebatido. Meu irmão, a brincadeira mais genial e mais foda que alguém inventou pra futebol. Era muito foda. Vou te falar, cara. É a dupla de rebatida. Eu jogaria hoje em dia. É, não, rebatida é o seguinte. Ficam dois goleiros, né? É dois contra dois. Dois goleiros, você bota um gol enorme, entendeu? E ficam dois com a bola, né? Aí você tem uma área ali pra delimitar até onde eles podem ir com a bola, né? E como que a brincadeira começa? Começa com, tipo, cobrança de pênalti, né? Você tem três chutes pra... Caralho. É, por exemplo. É, você tem três chutes. Assim. Aí, beleza. Ah, tá. Se você fizer gol, beleza. Agora, se o goleiro defender, a bola rebater, for pra fora da linha ali, cara, sai um goleiro, continua um goleiro lá, e esse cara que sai na linha, ele tem que tentar tomar a bola da galera, né? E ficam dois contra um ali, o tempo inteiro. Tá, entendi. Aqui em São Cristóvão é exatamente assim, só que não é um pênalti, é tipo assim, você chuta do meio campo a bola, entendeu? É, do meio... É, mas eu jogava na... Não é um pênalti, eu jogava na rua, no muro da minha avó, entendeu? No meu portão, era mais ou menos assim. Então a gente colocava isso no meio da rua. É, na cadeia. É Quaique Batista. Mas... E o Bruno, goleiro, né? Cara, mas era muito maneiro. Eu achava muito maneiro. Eu brincaria disso hoje, mas. Cara, essa não dá, eu nunca joguei essa. Não tem amigos, então não dá. Então você rebate. Você rebatia de novo hoje. Entendi. Eu rebateria. Rebateria. Já que o Pereno falou. Tinha uma brincadeira na escola. Quando o corpo tava ocupado por outra turma que tava jogando futebol, a gente tinha um espacinho atrás do gol que tinha um paredão mesmo, né? Onde ficava o muro da escola. Ah, tô ligado. Aí, tipo, tu ficava de costas e coxava no paredão e viu outro lado. Isso aí é brincadeira do nosso cara. Olha a brincadeira do Imperiano aí. Só deduzir. Pô, mas a parada é o seguinte: ele prendeu na cadeia. Exato. Essa ele prendeu na cadeia. Mas assim, como a gente não tinha como jogar a pelada normal, a gente fazia o seguinte: a gente pegava a bola, chutava contra a parede, certo? Você tinha que chutar a bola e não, ela não poderia encostar no chão, senão você saía da brincadeira, entendeu? O objetivo era ser sempre. E isso ia fazendo. Ia trocando de forma conforme a gente ia chutando, entendeu? Se você chutasse a bola e ela batesse no chão primeiro, você saía. Caralho, que brincadeira de tarja preta do caramba, cara. Era o que a gente tinha na época. É tipo assim, só vou pisar no quadrado branco. É, tipo isso. Você jogava rebatida ou só eu, Chacal, brincava de rebatida? Cara, joguei muito. Cara, nunca joguei rebatida. Eu joguei. É bem divertido, só que pra mim é mais cansativo do que gol dentro da área, cara. Deve ser mais cansativo porque o cara que sai do gol e vai marcar os outros dois, fica porra, que nem barata tonta. Né? Não, porque é quase impossível, né? É quase possível no meio da área você ficar chutando. Mas, não, por exemplo, ele foi... É que a bola sempre é rebatida e você sai sempre correndo da onde você tá, entendeu? Não, ou você tá atacando, você tá marcando realmente o tempo inteiro. No gol dentro da área ainda tem momento que você não tá participando da jogada, entendeu? Que não acontece nessa porra, você tá sempre participando, cara. Quando você dá sorte, você é o goleiro que não sai da área, entendeu? Não, depende, mas o goleiro tinha até ele podia até uma certa parte da área, né? Até o final da área, pra pelo menos... Ele não pode sair muito. Ele não pode sair da área, não. O goleiro não pode sair da área, não. Não, ele fica limitado à área, pelo menos. Dependendo da área, dá pra até pra criar mais dificuldade pra dupla, né? Mas quando a gente jogava isso, a gente era jovem, cara. Quando a gente era jovem, a gente não cansava, não, cara. É, bem feliz. É verdade. Todo mundo era magro. Pois é. A controvérsia, né? Na rua que eu morava, a galera tinha muito hábito de, além de jogar futebol, andar muito de bicicleta e andar muito de patins. E assim, a galera ficava andando pra tentar fazer altas manobras, pra tentar, tipo, um tentando superar o outro, etc. E aí, um belo dia, cara, a galera resolveu fazer um futebol de patins, cara. Alguém já tentou fazer assim? Essa merda. Caralho, quem foi? Não, isso aí é brincadeira de retardado, na moral. É muito difícil, cara, porque quando você bate com patins na bola, você não sente a bola, cara. É bizarro, porque, pô, patins é tipo uma bota, só que de plástico forte, sacou? Então você não tem sensação nenhuma do peso da bola, não tem nada, cara. É muito sinistro. E tenta dominar a bola no alto pra você ver. Tenta pegar a bola aqui, cara. Se o maluco de patins errar o chute mais ou menos assim, você vai sentir a bola. Sim, com certeza, cara. vai sentir as duas. Vai sentir todas elas. Cara, um chute na canela nisso aí, maluco. Fui te... Ah, isso aí, isso aí. Na moral, desculpa, mas isso é brincadeira de retardado. Puta que pariu. Mano, eu não sei não, hein, Goku, porque isso aí seria o melhor lugar pra você dar carrinho, cara. Não. Na verdade, tem um lugar pior, cara. Porque tem a competição de futebol com carro, né? Aquela bola grandona, gigante, e a galera jogando com carro pode dentro crer, da arena. Pode crer. Tem um jogo de videogame. Inclusive, isso é um jogo maravilhoso. Exatamente. Ah, eu não consigo lembrar o nome Rocket do jogo. Rocket League, cara. Rocket League, pô, maravilhoso. League. Cara, a galera adora muito foda, cara. Mais de 25 milhões de jogadores, né, cara? Parada bizarra. Olha, eu vou te falar. Talvez a gente ganhe alguns haters aí, mas eu achei esse jogo muito retardado, cara. Esse jogo veio de graça, né? Parece retardado, mas é bom, cara. É, você tem que aprender a jogar, cara. Quando eu vi a primeira vez, eu falei, ah, não é possível, ninguém vai gostar disso. De repente, tava geral que eu conheço jogando. Porra, geral joga essa porra. Caramba, cara. Eu tentei jogar, juro que eu tentei, mas... É melhor que FIFA, assim, é muito melhor que FIFA. Ó, cuidado aí com o que você faz, tá maluco? Melhor que o Imperial. Ou então o Imperial vai usar a frase clássica dele pra tudo: é melhor do que mulher. Ele daqui a pouco vai falar. Não. Que tem mais de 25 milhões de jogadores, cara. Deve ter seu valor, maluco. Ou deve ter. Qual... Só pode ser bom, né, cara? Pô, pra ser melhor que FIFA tem que ter seu valor, cara. Melhor que FIFA. Olha aí. Melhor que FIFA. O cara vai falar que o jogo do carrinho batendo na bola é melhor do que FIFA, cara. Vai se ferrar. Cara, tem muita gente que concorda comigo. Imperiano, muita gente, cara. Controverso. Imperiano uma vez falou que o melhor Zelda que ele já tinha jogado era o Zelda Musou. E o cara acha que gosta de Zelda. Eu não vou tirar. Cara, vou te falar. Não vou tirar a razão dele, não. O Zelda Musou foda pra caralho. Olha só, quando eu vi a propaganda do Zelda, o que eu imaginei que fosse? É Dark Warriors, cara. Vai estar com eu gosto de jogos de diversão. Meu irmão, não. Agora a parada vai ficar séria aqui. Não. Cancela o futebol. Vamos falar de Zelda nessa porra. Cara, quando eu vi a propaganda 98, eu imaginei que fosse jogo de porradaria, de espada, porrada estancando direto. Não foi isso. Eu gostei do jogo, beleza. Mas aquilo que eu queria ver em 98, eu vi nesse jogo. Então, é isso. Gostei pra caralho. Mas o Zelda Musou é foda pra caralho. Eu joguei na casa do Pivô. É muito bom, cara. É bom pra caralho. Porque eu gosto de Musou, então combinou. Em nenhum momento você me viu falar que o Zelda era ruim. Tanto que eu comprei ele. Eu gastei mais de 200 reais nessa porra desse jogo porque é Zelda. Criança rica! Você gastou porque é trouxa. Porque já dá pra comprar que é o melhor Zelda é longe, né, cara? Bora falar que essa porra é o melhor Zelda. Essa porra é só um spin-off da casa do caralho com a mecânica que não tem nada a ver com a série, cara. Se você falar que... Não tem sim, cara. Metal o Gear jogo, tenho... é o melhor Metal Gear, né? Tipo na verdade, é menos absurdo você falar isso, entendeu? Do que falar que o Zelda Musou é o melhor Zelda. Porque pelo menos ali naquele Metal Gear você vê mecânicas do Metal Gear. Bem de longe. Na verdade, estou querendo causar. Mas não tô falando não, tá? Na maneira que eu imagino o Link, da maneira que eu gostaria que o Zelda fosse um jogo de ação, que eu gosto de jogo de ação, esse então não me agrada Zelda, muito. É essa, me agrada muito. Você não gosta. Você queria que Zelda fosse jogo de ação porque você não gosta da série Zelda, cara. Eu gosto de Zelda. Então tá. Agora, uma coisa que eu percebi aqui é que eu tinha pensado, porra, a gente vai falar de futebol de patins, ânimos exaltados, futebol de carro, que são coisas que, pô, tem um índice de PDM altíssimo, né? Você pode se machucar, pode se quebrar, mas na verdade o que podia dar muito mais merda era falar de Zelda. Essa eu não vi chegando, não, mano. Caralho. Essa aí foi foda. Eu vou aproveitar e vou convocar os ouvintes aí, ver o que eles acham dessa polêmica aí. Se eles acham que Zelda Musou tá próximo de ser um dos melhores Zeldas. E por quê? Por quê, né, cara? Chamar o pivô, chamar o PH, porque, porra. Exatamente, cara. Ah, inclusive, pra voltar a falar de futebol, eu gostaria de revelar aqui em primeira mão. Acho que ninguém sabe disso, nem o Brasil. Cara, ele vai contar. Finalmente ele vai se revelar. Eu vou contar. Não. Cara, a taça do Tri, Júlio Rimet, ela foi derretida em São Cristóvão, entendeu? Um coroa lá, que sentou do meu lado no futebol, me contou essa parada e ainda me indicou a rua. Foi na rua. Essa parada, eu acho que agora o mundo vai dormir melhor depois disso. Isso que o Imperiano, essa passagem, tá? Não que, exatamente o que o Imperiano tá falando, mas essa passagem acaba explicando por que o Imperiano dorme com tantos travestis, porque ele acredita que são mulheres de verdade, entendeu? O fato dele acreditar no Coroa de São Cristóvão, numa conversa dessa, mostra que ele realmente tá suscetível aí a realmente levado pra cama por vários travestis, acreditando que se trata de mulher de verdade. Mas o Coroa me falou que é verdade, cara. Acho que o senhor de idade não iria mentir, cara. Não, jamais, mas... O senhor de idade não ia mentir. Valeu, eu vou te falar. Vai lá em Brasília. Dá um cara, lá em Brasília. Ô, Imperiano, quando você fica velho, aposentado, tu tem três coisas pra fazer. Aliás, quatro coisas pra fazer. Você compra remédio, você coça seu saco, você anda na rua, fala com os outros, e a quarta coisa é ficar inventando caô pra contar pras pessoas. Entendeu? É só isso. Pra ver se algum trouxa acredita. Exatamente. Mas assim, pensa pelo lado positivo. Ainda vai ser melhor do que as coisas que você faz atualmente. Caralho! que gratuito, mano. Aí, pra voltar pro tema, tentar voltar pro tema pela última vez. Alguém consegue lembrar alguma outra brincadeira? Alguém tem na memória alguma parada, alguma coisa assim ou não? Futebol de sabão, mano. Futebol de sabão. Caralho, que parada estranha. Isso aí, cara, tinha algum programa de televisão que tinha isso? Eu não sei se era da Eliana. Era o programa do Gugu, cara. Era do Domingo Legal. Não, mas era que as gostosas de biquíni. Tem que ser com um biquíni folgado ainda, cara. Caraca, hein? Tá bom, paga assim. Eu lembro que eu vi essa parada e falava, cara, isso não é divertido, cara. Porque as pessoas. Eu achava um gol, cara. Era muito mongol. Caraca, não deve ser legal de jogar. Não, de jogar, só que você tá lá dentro jogando. Ah, que isso. Não, eu ouço uma porrada do cara falando, o meu sonho é jogar no Maracanã, os caras. Cara, o meu sonho era jogar esse futebol de sabão, ser o único cara jogando com essa gostosa toda. Eu trocava a parte. Tudo bem. Tu falou, posso jogar com seus amigos, as coisas assim. E pombo, e por falar em futebol de sabão, cara, não é pederastia, não. Você tá esperando pederastia, né? Na sua mente você quer pederastia, mas não é. Você tá esperando pederastia. Mas fala, cara. Cara, naquela época que o Vasco ali, o auge do Vasco, né? Que faz quase 30 anos, né? 20. Não, tô brincando. Aí na época que o Vasco tava disputando Libertadores, lá por ali, 99, 2000. Cara, eu lembro que ia ter um jogo muito importante do Vasco, tipo, no dia seguinte ou dois dias depois. E o Felipe, um amigo meu, viu o Felipe, North Shop, brincando de futebol de sabão, mano. Caralho, poderia quebrar a perna, torcer tornozelo, porra, tudo. Tava lá dando vários bicão lá. Caraca, tá genial, cara. Genial. Imagina, né? Você, genial. O jogador Felipe está lesionado por jogar futebol de sabão. Desculpa melhor. Acontece. Ninguém ia saber o motivo. Tipo o Adriano. Tipo o Adriano que ia dar uma lavada dele. Tipo o Adriano que queimou o pé no andando de mototáxi na Vila Cruzeiro e falou que queimou o pé numa lâmpada de jardim. Mas no final todo mundo descobriu a verdade, porra. Não, engraçado é que todo então dia um fuzil já bateu dele. Essa não é a melhor desculpa do Adriano. A melhor desculpa do Adriano é que todo dia no final da tarde ele caía de cara na cal do campo. Todo dia. Que vacilo. Coitado do cara. Sem exceção. Caiu o quê? Na cara do quê? Na cal, cara. Na marca do cal. Ah, tá. Vamos explicar a piada. Explicando a piada para Gabriel Imperiano. Cara, mas tipo, eu achei sem graça no cal. Porra, caralho. Você poderia brincar de outras maneiras, mas tudo bem. Vai lá. Quando você ia falar cal, aí você imaginava que eu fosse falar outra palavra e ficou frustrado. Foi isso. Como já tava com a palavra na boca, né? Isso, ele tá sempre com a palavra na boca. Tá sempre com a palavra. Ele tá preparado. Ainda bem que é a palavra. Bom, já que o assunto distorceu, já mudou várias vezes aqui, eu não consigo voltar aqui pras brincadeiras de futebol. Acho que a gente já meio que esgotou o tema, né? Então eu vou aproveitar e já vou iniciar o encerramento do programa aqui. Queria agradecer os nossos amigos Imperiano e Goku que participaram com a gente, que vieram dar as caras aqui. As caras, né? Exatamente. Só as caras. A gente fica muito feliz de ter vocês no programa. A gente espera que vocês possam voltar mais vezes, com a distância menor, né, dessa vez. E, pô, obrigado aí pela participação de vocês. Onde é que a gente consegue encontrar você aí, Goku? Eu na rua Presidente... Opa, não é aí. Opa! Tô sempre no grupo do Baixo Frente Soco no Facebook, postando alguma coisa. No Telegram do Baixo Frente Soco também, tô sempre falando merda lá. Entendeu? entendeu? Acessem um site. E eu... É site? Opa, é site? Baixapetição.com. É isso aí, eu você, Imperiano. Eu tô sempre atrás de vocês, cara. Sempre. Ah, que lindo, cara. Tá bom. Ainda bem que não fez. Gostoso, que gostoso. Ainda bem que não fez. Mas... Pois é, mano, não tô sentindo nada, então. E vocês podem me achar na página do Bagagem. Bagagem é o programa de apoio intercambista popular, ou seja, é uma startup que eu tô trabalhando, né? E procurem no Facebook, deem like, estamos precisando, tá? E se interem mais sobre o assunto, que vai que você viaja, a gente banca a tua viagem, que é por aí, né? A gente banca metade do teu intercâmbio. Ah, é isso, gente. Já não tem... o que era o intercambista popular. Pô, pra mim era o cara que vai ali na Feira de São Cristóvão, você que vai... Tipo, só espero que eu não tenha que fazer serviços expulsos pra viajar, se pagar minha viagem. É, porque, não, na verdade, quando você volta, realmente você tem que pagar a metade, né? Exatamente. Você banca com aquilo que você aprendeu na sua viagem. Se você for lá fora e aprendeu a fazer crochê, você volta e metade do valor da viagem você paga ensinando crochê pra galera, entendeu? E a outra você paga em dinheiro. Por isso que a gente diz que a gente paga metade. Legal. Por isso que eu disse que eu pago metade do intercâmbio da pessoa, né? Porque metade da grana que seria pago, a gente banca pra pessoa voltar e dar oficinas, dar aulas pra galera da comunidade que a pessoa vive. E se eu voltar com bagagem? Muamba, vou ter que dar metade da muamba? Aí você pode ser preso pela Polícia Federal, eu não vou ter nada a ver com isso. O interiano foi pra Alemanha pra tentar aprender um pouco de futebol, ele voltou e teve que pagar o dobro da viagem, mas ele... Olha que eu dou muita aula, pombo. Olha que eu dou muita aula, cara. Não, gente, bom. A gente, na verdade, caramba, não tá fazendo seu intercâmbio na Holanda, não. Mas tudo bem. Da aula de massagem tailandesa. Não, o pombo vai fazer intercâmbio na Tailândia, né? Pra trocar de sexo, voltar diferente. É, pra voltar pro sexo que eu nasci. Não. É isso aí. Obrigado. Acho que daí dá pra terminar. Até algum dia. E mais uma frase no final. Fica, Eurico. Não. Fica, não, Eurico. Por favor, não. Por favor, mano. Fica longe do Vasco. Júlio de Rimeta tá derretido em São Cristóvão. Isso aí. O próximo é. Ouviremos essa história novamente. Próxima participação imperiana. Sim. Menina, vou lhe ser sincero. Não quero mais te enganar. Começando mais uma leitura de e-mails aqui no Boleiragem. Dessa vez... Dessa vez a gente teve uma participação de mais pessoas, né? Teve uma galerinha que deixou seus comentários no site, uma galerinha que deixou seus comentários no Facebook também. Finalmente a galerinha usando aí a página do Facebook. Mas a gente recebeu poucos e-mails, né? Estranho, mas já que teve bastante gente participando, tá tudo certo. Então, como diz o Puff, pra quem é, tá bom, né? É, pra quem eu é, acho. Tá bom, é. É bem por aí mesmo. O primeiro a deixar um recado pra gente aqui, cara, como sempre foi o Gabriel sem sobrenome, quer dizer, como sempre, quer dizer que ele deixa sempre recado, né, não que eu esteja sempre comendo ele, não foi isso que eu quis dizer. Opa, opa, polêmica, hein. Polêmica. Mas assim, cara, o Gabriel sem sobrenome tá de parabéns, cara, o Gabriel sem sobrenome, a não ser que sejam vários Gabriéis, tá, que aí ficam se revezando, aí não tá de parabéns, tá um quarto de parabéns, vamos colocar assim. Não, na verdade ele poderia estar de parabéns também por enganar bem a gente, né, cara, porque aí o cara fez um grupo, sacou, e organizou tudo direitinho pra... O Chacal sim tá de parabéns. O cara engana ele e ele dá parabéns, cara. É, cara. Pô, se o cara souber fazer direito, né, cara? Tá tudo certo. Fazendo direito, tá bom pra tudo. Tá bom, mas é isso. O Gabriel disse aqui, ele ficou surpreso que saíram dois casts no mesmo mês. E aí ele diz aí sim, fomos surpreendidos novamente. Você, nesse caso, nós do Boleiragem estamos de parabéns. Exatamente, aí. Estamos regularizando finalmente a periodicidade, né, cara, do podcast. Esse episódio que vocês estão ouvindo, saiu no prazo também, por incrível que pareça. Saiu no prazo, cara, por incrível que pareça. Agora só, nós estamos super felizes porque conseguimos aí, acho que não é pela primeira vez, né, mas uma das primeiras vezes, cumprir aquilo que foi proposto desde o início. Exatamente. Exatamente, a gente espera poder continuar assim o máximo de tempo possível, ou pelo menos ter o mínimo possível de atraso, né? Exato. É bem por aí. Caminhando nesse objetivo. É isso aí. O segundo a comentar com a gente foi o Matheus Santos, que ele disse o seguinte, com todo respeito, por que o logo do podcast é um presunto? Caralho. O cara tava com fome quando ele viu. Tu respondeu, né, que ele tava com fome. É, devia estar, cara. Assim, na verdade, se, é que nem psicotécnico, tá ligado? Era pra ver um microfone, mas o cara viu um presunto. Pois é, então, né, cara? É um microfone que parece... É tipo uma rede e um microfone, entendeu? Uma rede de futebol e um microfone. Eu arrisco que o Matheus não vai conseguir tirar a carteira de motorista dele. Ele vai esquecer de botar um chão embaixo da casa, sabe? Pode crer. O comentário seguinte, cara, foi do nosso glorioso amigo Gabriel Pyron, que gravou com a gente recentemente um episódio sobre carreiras arruinadas. E ele disse que o episódio foi da hora. Pena que o amigo Rodrigo não ensinou lá alguns dribles da arte da pegação, né? A gente perdeu essa oportunidade, né, cara? Exatamente. Mas é isso aí. Eu tô programando já novos episódios pra chamar o Rodrigo aí, ele passar parte do conhecimento dele pra gente, entendeu? É isso aí. Estamos trabalhando nisso, né? Isso aí. Pra gente não, né? Pros ouvintes, né? Porque eu não posso. É, tu não precisa ter um marido. Eu não, ainda não encontrei o meu. O Pluff é só um case que eu tenho. É, tá certo. E teve uma galerinha que interagiu com a gente lá no Facebook também. O Júnior Clímaco ficou também surpreso por estar saindo o episódio na data certa, né? Todo mundo foi surpreso. Nós estamos surpresos. Pois é. O Nicolas Matheus ficou surpreso, na verdade, porque tem o Pluff no episódio sobre pegadores. Ele achou que tem algo errado aí. É, acho que não. Acho que o Pluff é o grande pegador, principalmente na região aqui da virilha. Assim, é. A Michelle Paiva, que foi nossa ouvinte bola cheia no episódio anterior, ela respondeu aqui também, falou que o cast foi ótimo, que ela adorou as respostas pra pergunta dela e que ela também aposta no Neymar pra melhor do mundo no futuro. E, eu aposto muito nele, cara. Apesar dele estar vivendo, tipo, de vez em quando ele dá umas osciladas aí, né, na carreira, mas eu aposto muito nele. Eu não consigo ver nenhum outro jogador aí desbancando o Messi, Cristiano Ronaldo. Assim, na verdade, não vão ser desbancados, né? Eles vão envelhecer e diminuir as suas capacidades físicas e técnicas, e alguém vai ter que entrar no lugar deles como o melhor do mundo. Eu acho que vai ser. Só que eu acho que se for o Neymar. É porque o perfil. Eu já falei isso aqui algumas vezes. Meu problema é com o perfil do Neymar. Acho que ele não tem perfil de melhor do mundo, não. Eu acho que o Messi, ele tem a genialidade dele, pá. O Cristiano Ronaldo tem a obsessão dele louca lá por ser o melhor e pela aparência dele, meio viadão. Beleza. Agora, o que move o Messi, o Neymar, cara? Porque eu acho que o que move o Neymar é, tipo, fazer festa na casa dele lá, botar helicóptero pra descer lá na mansão e pegar a Bruna Marquezine e mais 82 mulheres. Eu acho que é isso. Não vejo muita coisa... Eu não vejo muita motivação, entendeu? Eu acho que ser o melhor do mundo envolve muita motivação, que em algum momento acaba mudando, né? Tipo, a do Ronaldo, que passou a ser pegar travestis, mas o Neymar eu não vejo isso. Mas eu acho que, sei lá, eu fico imaginando que provavelmente quando os outros dois estiverem diminuindo, ele estiver percebendo que ele tem realmente a chance de ser o melhor, ele vai... Será ele vai que pegar vai mudar? No tranco. Eu acho que sim. Tanto que, assim, em jogos da seleção, coisas do tipo, normalmente ele se doa bastante, entendeu? Ele é um jogador importante e ele vai ser um dos responsáveis aí por trazer títulos pro clube que ele tiver na época. Então acho que é possível, não sei, vamos ver. Só cara, um futuro dirá. Se doar, acho que não é muito critério não, senão o Richarlison tava brigando também, né? Mas vamos torcer pra que sim. Pode crer, vamos torcer pra que sim. E o Eduardo Ritalino, nosso amigo, também participa com a gente já há bastante tempo, ele deixou uma mensagem aqui no Facebook também, tipo, deixando uma dica pra gente botar a vitrine no episódio na hora de postar na página do Facebook. Só que, é uma boa dica, a gente sempre fez isso, cara. Só que agora, em 2017, a gente passou por alguns problemas técnicos. Verdade. E a gente preferiu sacrificar a vitrine por enquanto. Algum dia elas vão voltar. Elas vão ficar... um dia a gente vai gravar um episódio sobre a zica do boleragem. Aí vocês vão entender melhor. Vocês vão entender. A gente vai levantar vários casos aí que a gente passou ao longo desse período curto que a gente tem de vida, né? Sabe como vai ser isso? Vai ser tipo assim, imagina que o Valtinho tem uma porra daquela doença escrota do Ronaldo que não deixa ele emagrecer, sabe como é que é? E todo mundo fica zoando o cara porque o cara não consegue emagrecer e tá? Vai ficar todo mundo assim, com aquele nó na garganta do seu Madruga, assim, quando a gente contar as coisas. Né, cara? Pode escrever. Vai ser bem por aí mesmo. Mas elas vão voltar um dia, vai ficar... Mas por enquanto a gente deu uma sacrificada nelas até pra poder publicar com mais velocidade, né? A gente tá tentando agilizar o máximo de coisa que a gente consegue aí nesse período e por enquanto tá funcionando. Então deixa assim que tá indo. Deixa que tá, quem tá ganhando jogando no mestre. Exatamente, é isso aí. E além disso, a gente teve uns e-mails aqui também. O primeiro deles também foi do glorioso Gabriel sem sobrenome. Bom, você daria a honra de ler este e-mail do nosso querido Gabriel? Então, há alguns anos eu quero muito ler, só não aprendi bem ainda, mas eu vou tentar. Ele começa assim: excelente cast! Como sempre, a conversa fluiu muito bem. Esse é um tema que nunca achei que veria aqui pela boleiragem. É, porque será, né? Ok. Surpreendendo como sempre. É, nós estamos surpreendendo nossos ouvintes, tanto pela periodicidade como pelos assuntos. Isso é muito bom. Isso é muito bom. Sobre esse tema, não tenho nada a acrescentar, já que todos os jogadores que sabiam algo, vocês comentaram durante o cast. É, cara, então tá bom. É, valeu, continue pelo bom trabalho, e é isso, ele termina por aí. Então, eu só queria comentar uma coisa, cara. É, faltou muito jogador, tá? Tem muito caso aí de jogador pegador aí, pra cima e pra baixo. A gente, de repente, rola a parte 2 disso daí, né? É bem já possível. É mais uma oportunidade pra chamar o Rodrigo aí e tentar descobrir aí, finalmente, seus truques, né? O grande Rodrigo truqueiro aí. É isso. O e-mail seguinte que a gente recebeu foi do Patrick Tales, que foi o 20 bola cheia do último episódio. E ele diz o seguinte: depois de falarem tantos ex-jogadores do Manchester United, esqueceram do George Best e suas Miss Mundo. Sim, ele novamente citado. Minha Miss Mundo. Miss deve ser muito gorda, cara. Miss Mundo. Deve ser Miss redonda. Ai, planeta! Ele diz o seguinte: minha pergunta como 20 bola cheia é: qual seria a seleção brasileira de todos os tempos de vocês? Ih, mané. Cara, isso aí. Caralho, complicou. Pergunta tensa, hein, cara. Bizarramente, hein, cara. Eu acho que os ouvintes têm que se espelhar nesse cara e fazer perguntas desse naipe aí, cara. Perguntas difíceis, desafiadoras, que coloquem à prova todo o nosso conhecimento quase zero. Eu acho que essa aí é que é a boa mesmo. É, cara, e aí? Vamos lá. Vamos fazer o seguinte: vamos por posição. A gente vai marcando posição, tipo escalação, e aí cada um vai falando o seu. Beleza, pode beleza. Ser? Cara, já vou adiantar logo, vou dizer que eu não vou fazer uma seleção de todos os tempos, porque, pô, tem muita gente. Assim, eu acho que seria até injusto, porque eu não vi jogar, sacou? É, isso aí. Tipo, a minha seleção, já adianto que não vai entrar Pelé, entendeu? Não vai entrar um monte de gente, porque, cara, eu não vi esses caras jogarem. E por mais que eles tenham sido muito melhores que os caras que eu conheci, eu acho que é injusto julgar entre eles lá. Então, vou fazer. Então, vamos ser escroto, né, cara? Vamos mexer na pergunta do ouvinte Bola. Qual é a seleção de todos os seus tempos? Beleza? Exatamente, por aí. Acho que ficou então, melhor, né? Então já é. Então vai ser assim. E se você não gostar, manda outro e-mail, vira Bola Cheia de novo e reclama seus direitos. Porque sim, porra! Então, vamos lá. Então, o goleiro. Quem é que você escolheria como goleiro da sua seleção? Que eu vi na seleção jogando, que agarrou mais, cara. Na minha memória, tá? Pode estar falha. Foi o Taffarel, cara. Entendeu? Pode ter havido algum goleiro aí que agarrou mais, eu não tô lembrando. Mas, pô, o Dida era meio frangueiro, na minha opinião. Dava uns moles, entendeu? O Marcos agarrou bem, mas, pô, foi uma Copa. Entendeu? O Taffarel agarrou um maior tempão na seleção. Entendeu? Tem o Júlio César, que eu não vou nem comentar, senão ele vai chorar. E, porra, aí os outros, eu acho que não vale a pena nem citar aqui, né, cara? Vou falar de quem mais aí. Nem vale a pena entrar na conversa. Tudo bem, teve o Carlos Germano, mas o Carlos Germano, apesar de ter sido do Vasco, ele agarrou, sei lá, 3 jogos mesmo. Muito pouco, entendeu? Então, cara, eu acho que assim, ficaria entre o Marcos e o Taffarel, né? Pelas suas conquistas, mas o Taffarel foi mais marcante até onde eu conheço, até onde eu sei. Eu ficava muito impressionado com o Dida pegando pênalti, cara. Eu achava muito incrível, cara. E o Júlio no Baiano, não? Cara. Não, mas ele pegava outra coisa, não. Ah, tá. É. Ah, não, é porque eu fiz agora confusão, é que os dois pegavam a Vera Verão e foi mal, falei. Ele pegava pênalti com uma facilidade, uma frieza muito grande, cara. Eu acho que foi um goleiro muito marcante da seleção pra mim. É, então eu vou eleger o Dida, que acho que tá bem resolvido. Apesar dele ter cometido algumas falhas, quem é que não comete, né, cara? Beleza. Vamos lá, lateral direito ou dupla de zaga primeiro? Acho que lateral direito, né, pra seguir o número. Lateral direito aí, foda, né, cara? É o Cafu. Vou falar quem é o Cicinho? Maicon. O que eu vi foi isso aí, Cafu, cara. Cafu. Pois é, cara. Eu cheguei a ver o Leonardo jogar, só que... É, pô, não marcou, não. Eu só vi a cotovelada mesmo. Ele é um bom lutador de King of Fighters. Pois é. Mas o Cafu, cara, tem muita gente que fala que ele era o que tinha, entendeu? Ele não era tudo isso, mas eu gostava muito de ver o Cafu pela seleção e ele tinha uma disposição muito grande, ele participava muito dos jogos, sacou? Ele era um bom lateral, então acho que dos laterais que eu vi, o que mais marcou mesmo foi o Cafu, até porque ele foi da seleção por muito tempo e ninguém conseguiu tirar o lugar dele. Então, pô, Cafu aí, então, nessa Cafu. Aí ele levou de nós dois. Demorou. Por enquanto a seleção tá cafudida, né? Pode crer. Vamos lá, agora aí, lateral esquerdo ou dupla de zaga? Pô, acho que lateral esquerda é até mais fácil, né? Porque acho que a gente vai responder a mesma coisa também. Quem é que você acha que foi o melhor lateral esquerdo? Quando eu estou aqui. Exatamente, cara. Roberto Carlos, né, cara? Não tem como, com certeza. Não. Assim, eu gosto muito do Marcelo. Pra mim, o Marcelo é o melhor lateral esquerdo do mundo. Mas o Roberto Carlos era melhor. Era sinistro, cara. Absurdo. Jogador muito impressionante. É verdade. Roberto Carlos. Dupla de zaga. Aí vai botar a seleção toda de 2002, né, cara? É, Lu Lucy Rock Jr. Pra você foram os dois? Não. Eu colocaria, tipo, o Luan e o Lúcio, cara. Acho que pra mim foram os que jogaram melhor, assim, na zaga da seleção. Então, tá. Luan, que hoje é do Flamengo, né? E o Lúcio. Não, é a Juan, né? Juan que você fala. É Grêmio Internacional que jogava o Lúcio. Era, o Lúcio era... foi do Inter. Não é a Luan, não. É a Juan. O Luan é o do Vasco. Desculpa. Tá não, bom, mas o Luan, a seleção do futuro vai ter o Luan, rapaz. Não, vai, com certeza. Ele já tá na seleção, na verdade. Tá nas seleções de base e ele foi nessa seleçãozinha aí de brincadeirinha aí do Engenhão, mas. Ah, ele, mas seria, então, seria, a minha seria Lúcio e Juan. Vamos logo, que senão não vai ter mais programa. Ah, beleza. A minha seria Lúcio e Juan também, cara. Olha impressionantemente. Tá, tem agora só o travequeiro que mudou. Meio campo, então, vão ser três meio campos? Três meias, um cabeça de área, três meias? Acho que é melhor. Tá, beleza, então beleza, vai lá. Beleza, cabeça de área. O cabeça de área. Eu não sei, cara. Pra mim é difícil falar. É uma posição que é muito pouco, né? O pessoal não fica com ela na memória, assim. Um que eu tenho seria o Emerson, né? Que jogou em 2002, que foi um bagre, menos bagre do que o normal, né? Pois então, eu acho que eu escolheria o Dunga, surpreendentemente, porque ele, pelo menos, era um líder em campo, entendeu? Ele fazia o papel dele ali, além de ser o cão mordedor ali, ele liderava a galera. Um cabeça de área que eu gosto, hoje em dia a gente tem um cabeça de área muito bom, que é o Casemiro, né, cara? Eu acho ele bom pra caramba, esse cara. Mas ele não que... fez tanto na seleção ainda pra entrar nessa lista. É, eu acho que entre o Dunga e o Emerson, eu fico com o Emerson. O Dunga, eu até poderia pensar em escolher o Zangado, o Teimoso, mas não, pra ficar com o Emerson. Né? Emerson aí, então. Emerson pra um, Dunga pro outro. Os meias. Bom, eu começaria com o Rivaldo. É, aí vai uma dúvida, né? É a melhor fase do cara ou é o quê? É, a melhor fase do cara na seleção. Melhor fase, né, do cara? Assim, é, o todo, né? Então tá. É, aí ficaria, então, o Rivaldo, Ronaldinho Gaúcho e Kaká. É, pois é. Eu não vou sair daí, não. Rivaldo, Ronaldinho Gaúcho e Kaká também pra mim. É. Agora, então, e o ataque? Acho que o ataque é o mais fácil, né, cara? Por incrível que pareça. É, pois é. Não tem o ataque muito é o mais fácil, assim. Pra mim, pelo menos, Romário e Ronaldo. Romário e Ronaldo. Mas, na verdade, não. Se for na final de 98, eu tiro o Ronaldo e boto o Edmundo. Fora isso, fora desse jogo aí, eu acho que acaba sendo Romário e Ronaldo. Nada de Pelé, como você falou, que a gente não viu jogar. Fica sendo isso. Então, vamos lá, vamos escalar, então, cada um a sua seleção. Eu lembro da minha. Eu também lembro da minha. Vai lá. A minha ficou Taffarel, né? As águas ficou Juan e Lúcio. É, os laterais, Cafu e Roberto Carlos. Aí ficou o Emerson de primeiro volante. É, aí meio campo ali, assim, né? Alguém teria que ser o segundo volante em algum momento. Mas teria o Rivaldo, o Kaká e o Ronaldinho Gaúcho. E na frente ia ficar o Ronaldo e o Romário. É, a minha variou muito pouco. O goleiro foi o Dida. É. Os laterais, Cafu e Roberto Carlos. Os zagueiros, Juan e Lúcio. Cabeça de área foi o Dunga. E na meia, Kaká, Ronaldinho Gaúcho e Rivaldo. E no ataque, Romário e Ronaldo. Tá bom, né? Acho pra quem é, tá bom. Pra quem é, acho tá que bom. Dá pra ganhar da Argentina. Dá pra ganhar da Argentina. Dá pra ganhar tranquilo. Agora que a gente já respondeu a pergunta do ouvinte Bola Cheia, a gente tem que eleger o ouvinte Bola Cheia do próximo episódio. Verdade. Ih, suspense. Suspense. Quem será o ouvinte Bola Cheia do episódio? Vai ser o glorioso Gabriel, sem sobrenome, que mandou e-mail, deixou comentário e não falhou nenhum programa. Desde o início. O Gabriel, sem sobrenome, é incrível aí, tá participando sempre com a gente, tá de parabéns. E ele vai ter sua pergunta respondida no próximo episódio do Boleiragem. Perguntas no nível Patrick Tales aí, hein? Agora que tivemos aí um desempenho bom nas perguntas, vamos tentar reproduzi-las daqui em diante. E é isso. E é isso. Até mais e obrigado pelos peixes. Fiquei com Deus, até a próxima e mamada. Ui.